Pantera Estabilizador, localizador. O X-Ray, cinema 258. 1896, após ETAP, desça via, chegada a Mari para 2 mil pés, o QNH no 0 ou no 5. E após ETAP, via, vou no 896. Todos os telefones de contato grande. 3891 no solo 59, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette para 08, 6899. O 4062, o vento agora é de 1 a 2 graus com 10 nós, tem livre pouso na 10, check 3. Livre pouso na 10, baixada e travadas, o 4062. Autorizado pushback acionamento, chama táxi, voo 805. Paciente, livre pushback, reporta ao táxi, voo 805. Localizado no localizador, campo avista, China 6258. China 6258, chame torre Salvador em 118, decimal 6. 18,6, obrigado, boa noite, 58. Boa noite, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. 04 no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 4, graças. 2 Salvador, boa noite, Xanem 6258. Xanem 6258, muito boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, cheque trem. Aguardando pista livre, passando bem o trem de pouso ainda. Salvador, aeroporto de Galo Zero to Forno, stand 11, ready to push and start. Galo Zero to Far, clear to push back and start, come for taxi. Clear to push and start, call you for taxi, aeroporto de Galo Zero to Forno. 6258, check train, livre pouso na 10, vivança de 1,30 graus com 8 nós. Manuel? Onde ele pôs o Xenem 250? baixada travada agora, meia 258. Ciente, 140 com 7. 140 com 7. Controle Salvador, muito boa noite, web 5809, Centro da Bravo, passando 160 para 150. Boa noite, web 5809, acione identificação, autorizado para o ADTAP, desça para o nível 050 e após ADTAP prossiga via para 2000 pés, o QNH no 0 no 5. 1015, 10050, após ADTAP via web 5809, graças a Deus. Salvador é o web 5897, passam 240 inscrito ao 170 com a Bravo, boa noite. Boa noite, web 5897, aciona identificação, autorizado para o ETAP, desça para o nível 050, QNH no 0 no 5. ETAP na proa 050, o ajuste é 10 no 5, 5897. Fazer 258? 258, no solo 06, prossegue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 258. Ponto espera, pronto, gol 1805. A linha decola pista 10. O vento agora é de 930 graus, com 5 nós em 1805. Paciente, 3 alinhar e decolar pista 10, gol 1805. Sonda direta, Xenem 6250. Mantenha posição em aguarde. Mantenha posição em aguarde, 50. Utilizado gol 896. Gol 896, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 6. 86, boa noite. Boa noite. Web 5809, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Batiu, senhor, vai reportar estabilizado no localizer, o WebJet 5809, obrigado. Legal, vira Tufão. Torre Salvador, gol no 896, final do ano zero, baixado, checado. 896, tô no visual, livre pouso na 10, 201, 40 graus, com 79. Oxa 6258, após a passagem do Portugal, autorizado em ingressar via Juliette para remota 1-4. Após o Portugal, prossegue para 1-4, 6250. 05. Web 5897, após ETAP, desça via para 2 mil pés, o QNH 1015. Após ETAP, desce via para 2 mil pés, 1015, 5897. Puxa 6258, desconsidera, prossegue para remoto 1-4. 58, obrigado, boa noite. No 896, no solo 1-2, livra à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 03. Livra à direita, Alfa Juliette até o 03, o gol 896. Gol 1805, chame Centro Recife, em 126, decimal 85, alterno 133, decimal 65. Assente Recife 12685, alterno 133, 65, Gol 1805, boa noite. Boa noite. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, vai reportar estabilizado no log ILS X-Ray 5897. Web 5809, estabilizado. Web 5809, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. Muito bem, boa noite, obrigado. Boa noite. Eu ainda não possuo, confirma a matrícula da aeronave. É o Gol 1994, com destino a Maceió. Certo, no 994 eu ainda não possuo seu plano, mas para Maceió prepara Puca Zumbi. Puca Zumbi, obrigado. Bonado. Torre Salvador, Webjet 5809. 5809, tô no visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 120 graus com 809, check 3. Acho gravado, livre posto na pista 10, afirmativo, objeto 5809. Salvador, muito boa noite, o TAM 3520, informação Bravo. Boa noite, TAM 3520, acione identificação. Na pro de ITAP, desça para o nível 050 e após ITAP, prossiga via para 2000 pés, o QNH 1005. ITAP 050, após 2000, com 1015, o TAM 3520. Zero 024, are you ready? Ready, airport, 024. After the craft, clear line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10 behind the landing traffic, behind airport, 024. No solo agora, ao 18, livre à direita, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3. A sua posição é a 08 no pátio 3. Alfa e Kilo no Pátio 3, Web 5809, grato. Uma boa noite. Olá. Zero to far, clear to take off runway 10. Wind 140 degrees, 06 knots. Clear for take off runway 10 at Portugal 024. Localizador 5897. Objeto 5897, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 18,6, boa. Boa. Direto aguardando a cópia, 1714, tá bom. 2 Salvador, boa noite. É o 5897 da Web, já estabilizado em LS X-Ray. 5897, muito boa noite. Continue a aproximação aguardando pista livre. Continue e aguarda, 5897. TAM 3520, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Final X-Ray, vai reportar estabilizado, TAM 3520. Portugal 024, airborne at 20, contact approach, 19, decimal 35. 935, Portugal 024, bye-bye. Bye. 897, check train, livre pouso na 10, do vento é de 1,50 graus com 10 nós. Baixou e travou, livre pouso na 1,0, 5897. Golo 994, pronto, cópia. Prossiga, golo 994, pronto. Autorizado para Maceió, 350 ao nível, decola da 10, sai da Puca, transição Zumbi, após decolagem, curva esquerda. 5556 no transponder, 11935, a frequência do controle. Autorizado Maceió, 350, decola da 10, sai da Puca, transição Zumbi, primeira curva esquerda, aciona 5556 e o controle 1935, 994. Cotejamento correto, vou chamar para o posto no 62. Chamar para o posicionamento no 994. Vou 1714, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1714. Está autorizado para Aracaju, 230 ao nível, decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva esquerda. 5551 no transponder, 11935, a frequência do controle. Gente, o gol 1714 está autorizado, Aracaju 230, decola da 10, Pucajama direto, com curva esquerda após decolagem, 5551, transponder 1935, gol 1714, posição 5, pushback acionamento. Gente, está autorizado, pushback acionamento, chama táxi, 1714. Reportará pronto, 1714. O 714 vai reportar quando pronto, confere? Confere para o táxi, no 714, iniciando o pushback. Ah, ok, está autorizado seu push, reporta quando pronto para o táxi, obrigado. Reportará para o táxi, 714. Airport. Portugal 024, a little bit to the left in order to avoid some bad weather, Portugal 024. Now 024, you clear the web avoidance. Copy that. Web. Dois, quatro, livre à direita, Alfa Kilo, parte 3. A sua posição é a 10 no parte 3. Alfa e Kilo, parte 3, posição 10. 58 na frente. SAP, depois para 2000, completar o LSX e o FJET 5746. Call 024, after weather finance, you clear to fly direct Jammu intersection. Copy that, clear to the Jammu intersection, report call 024. Salvador, é 76746, cruzando agora 180, restrito 950. Salvador, é 76746, cruzando agora 180, restrito 950. Sim, meu Web, Jet 76746, já não havia feito chamada inicial controle? Já havia feito. É para manter o 950, então, senhor? Negativo, é conforme instruído. Pro de ITAP, descendo para o nível 050, após via para 2 mil pés, o QNH no 015, Web 6746. Ok, então, é, o 050 até ITAP, após descendo via, é melhor até 2 mil pés, 7746, ok? Chama pronto no ponto de espera, 1794. Pátio Alfa, reportar a pronto no ponto de espera, 1794, da Gol. Thank you.